Agora, 4 horas e 12 minutos, aqui nós seguimos até às 5 horas da tarde com CBN Foz, edição da tarde. E Foz do Iguaçu está sediando aqui o primeiro Fórum de Agricultura da América do Sul. Nós vamos conversar agora com o deputado federal e também chefe, secretário-chefe da Casa Civil, Reynolds Stefanes. Que prazer em conversar. Boa tarde, secretário. Boa tarde, um prazer e um boa tarde a todos os seus ouvintes. Prazer todo nosso, deputado. Você está participando, secretário, mais uma vez, sempre envolvendo esses assuntos ligados à agricultura, e vai ser um dos palestrantes, né, num dos painéis desse fórum aqui, falando exatamente sobre a comunicação como um dos elos da cadeia produtiva. É esse o tema da sua palestra. Exatamente. Eu vou tentar colocar a importância que a informação, né, chegar no agricultor, tanto a informação técnica como a informação de maneira geral, de mercado, de produção, todas as questões científicas e até de como cidadão, agricultor como cidadão que tem informações. E no Brasil isso ainda é um pouco fraco, quer dizer, ainda não tem o nível que isso deveria atingir, porque nós somos muito urbanos. Os grandes centros de comunicação no Brasil são os grandes centros urbanos, ou seja, São Paulo, Rio, né, Curitiba, enfim. E em consequência também, as mensagens e a mentalidade, tudo aquilo que se produz em termos de comunicação, ainda tem também essa visão muito urbana. Ela tem pouca visão rural ou de... Como que pode dar, secretário, essa comunicação, e de que maneira isso pode ser feito? De que maneira isso pode ser agilizado? Primeiro nós temos que entender que a importância que é a agricultura para o país. Ou seja, cada um de nós, urbanos, ao tomar o café da manhã, devemos render uma homenagem àqueles que produzem aquilo que está na nossa mesa. Porque, de maneira geral, o que transparece no inconsciente das pessoas é que o leite você vai buscar numa caixinha no supermercado. Mas até ele chegar no supermercado, naquela caixinha de leite, você teve envolvimento de muitas etapas e muitos procedimentos, né? E teve principalmente o produtor no início da cadeia envolvido. Então, a primeira consciência que o Brasil tinha que ter é considerar que a agricultura é uma questão importante para o desenvolvimento, é uma questão estratégica para o desenvolvimento. Eu digo o Brasil, o próprio governo tem que entender isso assim, né? E aí passar a dar mais valor ao setor. À medida que haja mais valor, quer dizer, aí através da pesquisa, através da extensão rural, da assistência técnica que tem enfraquecido nos últimos anos, melhorar as cooperativas, enfim, aí você tem uma série de canais que podem levar mais informações ao agricultor. O senhor já foi, o senhor como ex-ministro da Agricultura, já que o senhor citou essa importância da agricultura e a falta de valorização por parte do governo, como é que o senhor vê hoje as políticas públicas aqui no Brasil por parte do governo federal para incentivo à agricultura? Não, o incentivo em termos de financiamento até que é suficiente e é bom, mas já em termos de seguro para segurar o agricultor em relação a eventos, por exemplo, as geadas, mataram os capezais do Paraná, você não tinha seguro para isso. Ou seja, o que vai acontecer? Não vai arrancar os capezais, vai produzir outra coisa. Ou se tiver uma chuva de granizo que prejudica a produção da soja ou do milho, ou etc., uma geada fora de tempo, né? Então, seguro nós temos basicamente financiamento. E falta muito infraestrutura e logística. Quer dizer, você veja como nós somos urbanos. Quando o governo diz assim, bom, nós vamos ter uma Copa do Mundo, precisamos tratar da mobilidade urbana, aí ele investe bilhões em mobilidade urbana. Agora, ninguém investe, ou se investe muito pouco, em escoamento de safra, ou em infraestrutura para quem produz. Quer dizer, basta ver um exemplo. Estamos aqui, nesse momento, em Foz do Iguaçu. Né? Daqui a Curitiba, né? A fila de caminhões que se formam por falta de uma... E o tempo que se leva levar essa carga. E se nós raciocinarmos isso, né, da produção que se faz no norte do Mato Grosso, que é hoje a área que mais produz no Brasil, é, o mesmo do sul do Mato Grosso, é, por essas nossas estradas, é, sem serem duplicadas ou sem termos estrada de ferro para esse escoamento, e bem, né, outras formas mais econômicas, você veja que tem pouca gente se preocupando com isso. A gente só fala em mobilidade urbana, então a comunicação não fala nesses problemas que a área rural tem. E o que você acha que é possível fazer para a gente mudar esse quadro? Não quero tomar mais seu tempo, você tem logo um painel para... Mas o que é possível fazer para mudar esse quadro? Não, nós temos que mudar a mentalidade das nossas pessoas, dos nossos dirigentes, das nossas autoridades. Claro que o setor rural, se ele se organizasse melhor através dos seus sindicatos, das associações, das suas cooperativas, da associação dos produtores de soja, ou de algodão, ou de laranja, quem que você tem, ou de suínos, etc., e pressionasse um pouco mais o governo no sentido de entender as necessidades do setor rural, de valorizar mais o setor rural. Claro que esse é um caminho. Agora, o outro caminho, que é uma coisa que eu coloco de forma muito simplista, eu faço essa pergunta nas minhas conferências, em qualquer público, diz: alguém já soube a última vez em que o ministro da Fazenda esteve no estado do Paraná nos últimos 20 anos? Por incrível que pareça, nos últimos 20 anos, nenhum ministro da Fazenda do Brasil esteve no Paraná. É verdade. Que é o maior produtor rural do Brasil. Ou seja, eles não têm a sensibilidade, o conhecimento daquilo que acontece fora do eixo Brasília, Rio ou São Paulo. Então, se as autoridades viessem para o interior, fossem visitar lavouras, começassem a ter mais sensibilidade, mais conhecimento, aí talvez dessem maior valor. É aquilo que o senhor já falou desde o começo, né? Preciso valorizar e uma maior atenção aqui para a agricultura, principalmente aqui no estado. Exatamente. Tá certo, então. Obrigada, Reynolds Stefanes. Um abraço. Um abraço. Reynolds Stefanes, que vai estar agora, está participando do fórum do negócio, primeiro fórum de agricultura da América do Sul, que está acontecendo lá no Hotel Bourbon. Ele que vai falar logo mais, às 16h30, sobre a comunicação como um dos elos da cadeia produtiva.